Como hidra, né, gente? Algo tão necessário como a água para descolonizar os nossos pensamentos. Para quem, afinal, lembra o que que a palavra antiga que a gente, no nosso dicionário, já não existe mais, não tenho como falar aqui, né? Mas para quem lembra, o que que significa aquele Czinho horroroso. E aí, é assim, eu, a Lau, que somos apaixonadas pelas palavras e pelas escrituras de todo tipo, escrituras do corpo, escrituras de todo tipo de textos. Hoje, trouxemos as palavras hermanas cotobraço. Ou abravelo. Que é sinônimo. Cotobraço. Abravelo. Cotobraço. Abravelo. Um cotobraço muito grande. É, e um abravelo bem gostoso pra você. Que você acha? Que essa palavra, a gente, na verdade, aqui, né, inspiradas por Manuel de Barros, a gente não usa a função explicativa, mas a função brincativa da palavra. E a gente quer saber de você, da função brincativa dos seus soluções, do que você pensa sobre o novo Indra, e o que que você anda bravelando por aí. É aí, nós enviamos muitos cotobraços e abravelos para todas as pessoas que estão ouvindo aqui no Brasil, é além do Brasil, é sobretudo para as vizinhas, as vizinhas, os vizinhos do bairro Bilanglo brasileira. E a gente quer a sua colaboração para ajudar a gente a construir o significado dessa palavra que está ainda nascendo, assim como esse novo mundo, né, que a gente está construindo. As palavras novas que vêm aparecendo, elas ainda estão carentes de significado, né? Ainda estão se formando. Então, liga aqui para a gente e conta para a gente o sentido que você dá para essa palavrinha, essas duas palavrinhas hermanas. O abravelo é uma palavra bem curiosa. O cotobraço soa mais físico, quase inepto. O abravelo é veludo, da pele, catavento. Abracadabra, uma palavra mágica para ser imensa e aberta, né? Pois é, liga para a gente, conta o que você sente quando a gente aqui na Rádio TV Mundo Novo te manda um gostoso abravelo. É um grande cotobraço. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Dados Covid-19 Colonial Virus. Brasil já soma mais de 3 milhões e 300 mil pessoas infectadas pelo coronavírus. O número de mortes causadas pela doença já supera as 106 mil mortes, segundo o boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a CONAS. O ritmo de crescimento da epidemia, medido pela média semanal dos casos novos de contaminação, segue crescendo. Até às 18 horas de ontem, o estado de São Paulo registrava mais de 700 mil casos e quase 27 mil mortes. E agora falando um pouquinho de São Paulo, né, pessoal? O governo João Dória omitiu, nessa sexta-feira, ontem, os dados sobre a pandemia da Covid-19 no estado. Informações sobre novos casos, mortes e internações, além da ocupação das unidades de terapia intensiva, UTI, por região do estado, não foram divulgados como normalmente fez desde o primeiro balanço do Plano São Paulo, el 3 de junho. Apenas o mapa geral do estado foi divulgado. A omissão dos dados pelo Ministério da Saúde, em 5 de agosto, é grave. O governo Dória estaria tentando evitar a divulgação do registro de uma grande quantidade de casos e mortes devido a essa alteração. Antes, a confirmação só era aceita quando dava por exame laboratorial do tipo sorológico ou RT-PCR. Pela nova diretriz, a confirmação de casos também pode ser feita por outros critérios. Clínicos, quando o profissional de saúde diagnostica a doença pelos sintomas e condições do paciente. Clínico epidemiológico, quando o paciente apresenta quadro compatível com a Covid-19 e teve contato com outro paciente que tinha diagnóstico confirmado. E clínico, com imagem, quando um exame de raio-x ou tomografia dos pulmões apresenta características compatíveis com a infecção causada pelo colonial vírus. Desde aqui, nós consideramos que a informação científica é super importante agora mesmo. Então, vamos a continuar trazendo para vocês informações científicas para tratar de compreender a gravidade do vírus e desta crise sanitária. Se vocês conhecem alguém que está agora sem convênio ou tiver como algum sintoma da COVID-19, tosse, febre, falta de ar, dor de garganta, orientem para entrar na plataforma do missaocovid.com.br. Essa plataforma conecta o paciente com um grupo de médicos que se reuniu para atender gratuitamente as pessoas com sintomas. A pessoa se cadastra e rapidamente um médico entra em contato e faz uma videoconsulta. O atendimento é gratuito. É todo o nosso reconhecimento para o Sistema Unitário de Saúde e todas as trabalhadoras e os trabalhadores que estão trabalhando desde o começo desta pandemia tão fortemente, ponendo em risco a sua vida e ponendo em prática tudo o que a ética da medicina, da prática dos cuidados sanitários está por aí, né? E lembramos também que, graças a este sistema público de saúde, a situação catastrófica não é mais catastrófica do que poderia ser. Então, também, todo o nosso apoio e defesa aos serviços públicos sanitários e também todos os serviços públicos que sustentam a sociedade, né? Isso mesmo, obrigado a todos os profissionais de saúde e a um apoio de toda a nossa equipe aqui nessa luta. E continuando com o tema do COVID-19, do colonial virus, segundo a articulação dos povos indígenas do Brasil, quase 25 mil casos foram confirmados nos povos originários, mais de 700 pessoas mortas e já são 148 povos originários afetados pelo colonial virus. Nós aqui da Rádio TV Mundo Novo expressamos nossa solidariedade com todos que perderam entes queridos nessa pandemia e hoje a gente manda o nosso abravelo bem apertado ao povo tupinambá, que nessa semana perdeu a anciã Domingas Damásio, vítima da Covid-19. Lembrada pela atuação destacada na luta pela demarcação territorial e pelo direito à educação escolar indígena, Dona Domingas vivia em Sapucaieira, na terra indígena Tupinambá de Olivença, sul de Bahia. Guerreira, que resistiu a numerosos ataques, foi retirada do seu povo em meio à necropolítica do governo inominável, que tem atingido fortemente as verdadeiras bibliotecas vivas das coletividades indígenas de todo o país. Esta pandemia vai passar. Nós agora precisamos nos acompanhar e nos sustentar com toda a criatividade, com todo o amor que cada uma de nós pode compartilhar. E com toda a nossa solidariedade a todas as pessoas aí que passam dificuldades e perdas. Escuchando la música de Vain, nos recibimos esta música da DJ de Sonidero Mandril, Motoquiato, directamente desde México, Senegal e España. Para pasar agora as noticias de Pila Anglo-Brasileira. A gente está aproveitando para pintar a casa, arrumar as coisas da casa, refazer o jardim. É isso que a gente tem visto aqui, a vizinhança cuidar. Que mais, Lau? Acontecendo aqui na Vila Anglo? Muitas casas anunciam vendas de comida caseira, de máscaras e alguma casa até móveis. Portanto, gente, olha, fica de olho aí, de repente você pode ajudar seu vizinho, colaborar com ele, trocar com ele, né? Esses momentos são importantes para a gente desenvolver outras políticas, outras formas de se ajudar e de sobreviver. É isso, muitas mulheres do bairro são cozinheiras, têm plaquinha na sua casa e apoiam as mulheres do bairro Vila Anglo-Brasileira. E você que está ouvindo, se você também cozinha e quiser mandar para a gente o que você está cozinhando ou o que você está fazendo e quiser anunciar aqui para os vizinhos, entre em contato com a gente na Rádio TV Mundo Novo, manda um zap para 99824-7909 e a gente vai ter a maior alegria de anunciar a delícia que você está fazendo aí na sua casa. E mais coisas no Vila Anglo-Brasileira que estão acontecendo. O número de pipas diminuiu. Mais carros e caminhões andam circulando pelas estreitas ruelas da Vila Anglo. É, também a maioria da gente está usando máscara, mas não toda a gente. Pois é, não toda a gente, né? Ah, lembramos que se não puder ficar em casa porque deve sair, use máscara. Lave as mãos com sabonete constantemente ou álcool gel. E respeite o distanciamento físico. A sua vida corre perigo. Se você não respeita as medidas de isolamento físico, mas o que é mais importante, você pode pôr em risco a toda a população, além da sua família, a vizinhança, os seus amigos. Então vamos à máscara, né, gente? Vamos se ajudar e se respeitar. Y esa distorsión que siempre es tan bonita y que forma parte de una poesía noise para comenzar con Noticias do Condo Cultural. Pessoal, vocês como sabem, sabem que a gente está aqui numa rádio experimental e às vezes atravessa alguns probleminhas de tecnologia, pero seguimos fuerte y firme en este programa que es el primero de Planeta Tierra en Portuñol Selvagem, ¿no es, Solau? É isso, você sabe, Silvia, que hoje, 15 de agosto, agora 7h15 minutos, faz exatamente 5 meses que aqui a pessoa que está falando, a Lau, chegou para São Paulo para fazer o confinamento com todos vocês, direta da Madrid. A Lau está com a gente há 5 meses, pessoal. Foi um presente da nossa querida Chuchu Notari, diretamente da Espanha. E a Lau chegou e a gente quer ficar com ela para sempre aqui. Não sei como que a gente vai resolver essa questão. Não. Agora posso dizer que somos 5 meses da minha vida mais intensa, mesmo assim, confinamento. As voltas não precisa sair para fazer muitos viagens externos, mas o viagem é no interior, né? Este confinamento está sendo uma travessia transcendental. E a língua, como que tem sido, Lau? A língua é maravilhosa. Eu adoro experimentar com este portunhol. Eu gostaria de falar guarani e outras línguas originárias, essa é a verdade. Ah, então você vai aprender. Tem, aliás, para quem interessar, tem um amigo que chama Anthony Guarani, do Jaraguá, que está começando um curso novo para iniciantes que tenham vontade de aprender a língua Guarani Baá, porque existem outros tipos de Guarani, né? Em São Paulo tem muitas aldeias que falam esse tipo, um Baá. E quem quiser saber mais informações a respeito, pode entrar em contato aqui pelo telefone da Rádio TV Mundo Novo, que eu vou ter o maior prazer de comunicar. E para você, Lau, eu comunico pessoalmente. Aueté. Mais coisas. A Uli e Max finalmente concluíram a mudança e já estão de quarto montado aqui no condô, fazendo confinamento coletivo, hein? Isso mesmo. E a nossa querida permaprodutora, isso quase pode ser uma palavra nova que ela inventou para esse novo dicionário nosso também. A nossa amada permacrutora Jéssica Arjona participou da quarta live da jornada de agrofloresta na segunda-feira, dia 10. Fala um pouquinho sobre o condô, sobre o processo experimentativo com a agrofloresta na nossa casa, né? Isso, se você quiser acompanhar, dá uma olhada como foi no canal Universo da Floresta, que está lá no YouTube. Mais cozinhas na quinta-feira, a 13 de agosto. A quinta questão continuou. A Gisa Rocha, esta vez como Mau Schneider, conversaram com o ator Ale Reut, que falou de hipnose e neuroplasticidade, entre tantas coisas interessantes, né? Para quem não assistiu, visita a página do Condô no YouTube ou no Facebook e não deixa de acompanhar esse programa que foi incrível. Aqui a gente também lembra que a campanha das cestas básicas continua no Condô. Se você está passando necessidade, precisa desse auxílio, ou se ao contrário quer colaborar financeiramente ou com doações para ajudar a gente a manter esse trabalho, dá uma olhada no site do Condô e fala com a gente. E agora alguns anúncios bem importantes que têm a ver com a nossa rádio aqui. No próximo sábado, teremos Imaginários, que é um programa que é realizado pela companheira Jonaia, e ela entrevista pessoas para falar sobre o mundo da cultura, arte nos tempos de pandemia, e um programa muitíssimo especial que estreará na próxima semana. A gente não sabe quantas edições terá esse programa, a gente espera que muitas, mas vamos ver o que a gente consegue aqui com esse pessoal. A gente tem conversado aí, mas semana que vem tem estreia. Qual que é o programa, Lau? É isso, o próximo sábado, 22 de agosto, especial Farrapo Records. Uma tarde bem especial, com o lançamento do EP de Greg Isidio, com o Max Hussar, o Gregório Guirado, o Linalin, Gianluca, Marina, vamos ver. Isso mesmo, uma galera assim incrível no próximo sábado conversando sobre música. A gente espera vocês. Vai provavelmente durar a tarde inteira até a gente chegar aqui nossa, que aconteceu com a minha língua, no nosso Aos Vivos, não é isso, Lau? É um especial Farrapo Records muito importante, porque todas as pessoas que estão nesse especial estão fazendo um confinamento juntas, assim, vai ser especial Farrapo Records. Aliás, né, o Gre e a Má acompanham aqui o Aos Vivos, né, do outro lado dos nossos bastidores, dando todo esse apoio técnico, e o programa só acontece porque eles estão aqui conosco todos os sábados. Então, prestigiem esse trabalho. Agora são umas 7h20. Nós lembramos que depois dos Aos Vivos, as Vives, as Vivas, verão ou irão Três Orelhas na Estrada, que é o programa que o Evaldo Luna está fazendo com muito amor e com muito carinho, resgatando os arquivos sonoros de concertos históricos que ele está masterizando para compartilhar aqui na Rádio TV Mundo Novo. Isso mesmo. E a gente também lembra que temos artistas cozinhando delícias e costurando pantufas aqui no Condô. A gente tem os pães da Tabata, que semanalmente ela prepara e sempre é um sabor diferente. Os brignoles da Juju, que todos os domingos ela entrega massas deliciosas e também sempre diferentes. E as pantufas da Ruth. Não é isso, Lau? É isso, aqui também é o espaço para a gente divulgar que as vizinhas andam fazendo por aí. Os salgados da Fran, a loja da Cláudia, que entrevistamos na passada semana, os bolos da Silvana, e o pedido da Rita para colaboração com o Carinho do Cachorro Quente, que vamos a lembrar. Isso, ela já mandou uma mensagem para a gente hoje de novo, a gente depois vai rodar, mas você que está ouvindo e puder, de alguma forma, colaborar com a doação de um carrinho, ou se você tem, né, ferramentas aí, pedaços de madeira, enfim, coisas que possam ajudar na construção desse carrinho, entre em contato com a gente, porque a Rita está pedindo reiteradamente, ela precisa mesmo dessa colaboração, e a gente conta com essa rede de apoio dos ouvintes da Rádio TV Mundo Novo para a gente ajudar a realizar esse pedido aí da Rita. Vozes do Bairro. Boa noite, Vila Anglo-Brasileira. Aqui é a Juliana Notari e eu tenho aqui algumas mensagens das moradoras e moradores do do bairro, do nosso querido bairro da Vila Anglo-Brasileira. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Já são 5 meses, né, gente, dessa pandemia, de quarentena, de tentar entender todo esse processo, né? Bom, eu vou começar com uma mensagem muito especial da Eneida. Eneida Sanches, fala com a gente. Olá, queridos e queridas, todos deste lugar maravilhoso chamado Planeta Terra. Eu hoje de tarde passei por umas horas em conversa com uma pessoa muito querida e muito sábia. O nome dela se chama Dona Gamutinha. E Dona Gamutinha é uma mãe de santo aqui de Salvador, onde eu me encontro nesse momento. E eu fui ter com Dona Gamutinha hoje à tarde, porque já faz algumas semanas que eu estou me sentindo um pouco abalada demais por todas essas coisas que a gente está passando juntas, né? A questão da pandemia, essa questão horrorosa política. E eu fui lá conversar com ela para perguntar para ela também como é que ela estava lidando com essa situação. E Dona Gamutinha me contou que no começo de fevereiro ela recebeu uma comunicação, vamos dizer assim, de outras entidades e outros mundos. E essa comunicação dizia para ela que ela ia precisar durante esse ano de muita paciência e muita calma. E como era o começo de fevereiro, ela não entendeu muito bem por que que estava sendo pedido tanta paciência e calma, e quando veio a pandemia, ela entendeu. Muitas pessoas têm tentado conversar com ela, seja através do telefone, WhatsApp, e pedindo muita ajuda, né? Porque o nível de desequilíbrio é muito grande, nós estamos nos sentindo cada vez mais abalados, a gente não consegue enxergar como que vai sair dessa questão. E ela disse que o que a gente precisa fazer nesse momento é esquecer um pouco os projetos futuros e nos concentrarmos em estarmos bem, cuidar da nossa saúde, cuidar das nossas relações neste momento e ter paciência e calma. Com isso, a gente vai conseguindo se organizar internamente para poder lidar com tudo que está nos desafiando nesse momento. Então, eu fiz questão de mandar para vocês essa mensagem que eu recebi hoje à tarde. Uma mensagem muito bonita. E eu espero que cada um, na sua religião, na sua crença, nas suas seus contatos internos, possa pedir calma e paciência para a gente atravessar tudo isso. Um beijo grande, saudades da Vila Anglo. E até breve. Meu nome é Eneida. Eneida, tô segurando aqui o choro. Sabe quando o nariz fica ardendo antes de chorar? Então, um beijo para você, de todo mundo aqui da rádio. E um abraço muito forte para Dona Gamutinha. Obrigada, querida. Mana, agora a gente vai escutar uma mensagem da Rita Maria. Rita Maria, como Silvia e Laura comentaram, ela está numa campanha para conseguir um carrinho de cachorro-quente para colocar na porta do metrô Vila Madalena. E a gente tem falado com algumas pessoas e, por enquanto, a gente não conseguiu esse carrinho. Se alguém que está ouvindo a rádio tem alguma coisa parecida com um carrinho de cachorro-quente e possa dar uma força para Rita Maria, todos agradecemos. Vamos escutar a Rita. Fala com a gente, Rita. Olá, meus amigos. Boa noite. Gostaria muito que alguém me ajudasse com o carrinho de hot dog, porque estou com muita dificuldade para comprar, não posso comprar, né? Porque não estou trabalhando, estou desempregada. E, então é isso, viu? Quem puder me ajudar, colaborar com o carrinho de hot dog, me ajuda, viu, gente? Por favor. Tô precisando muito para poder trabalhar, né? Que nessa vida a gente precisa trabalhar. Que Estou desempregada, não posso comprar, né? Então é isso. Tenha uma boa noite. Rita, muita força para você, muitos abraços e quem estiver escutando e tiver alguma ideia, entre em contato com a gente que a gente manda mensagem para Rita Maria. Um beijo, Rita. Agora, um recado da Delvanícia. Delvanícia é moradora da rua Rifaina. Vamos lá. Ana, eu sou Delvanícia da rua Rifaina, eu estou te ouvindo. A Rádio Mundo Novo aqui. Uma boa noite para todos da Rua Mundo Novo, para minhas amigas. Um beijo para você também, Delvanícia, para todo mundo aí da tua casa. E eu queria terminar aqui o Vozes do Bairro mandando um recado para um grande amigo, poeta, artista visual, músico, rapper, o Jairo Pereira. O Jairo Pereira, ele é um grande, grande, grande comunicador. Ele tem falado muito sobre tudo o que está acontecendo. Jairo, eu te amo muito, eu tenho muitas saudades. E eu queria recitar uma poesia. As meninas aqui nem sabem, mas eu vou recitar uma poesia do Jairo, mandando essa energia para vocês, moradoras do bairro. A poesia chama Cafuné. Dos carinhos confesso, cafuné é o que ganha, feito boa barganha que sossega e assanha. Dos dedos que brincam, feito coceira, massagem. Eu fecho os olhos, levito, olha que linda viagem. Carinho é bom e não custa, feito com gosto, traz graça, entorta e gira a cabeça. O cafuné embaraça e desestressa, dá liga, dá preguicinha, dá sono. Um cafuné com jeitinho, eu te confesso, apaixono. Cavuca, cuca, delícia. Cavuca, cuca, gostoso. Careca, crespa ou lisa. Sem cafuné, hoje é osso. E não importa o gosto de quem para quem. O motivo de amizade, de filha, de danadice. Carinho, feito sorriso e abraço, ajuda a seguir a luta. Se falta, até enfraquece. O mundo tá uma disputa. De cafuné, fico leve, pois o sistema é rude. O cafuné, te confesso, faz muito bem para a saúde. Boa noite, gente. Um beijo, um abraço e até semana que vem. Maria Ramón de Palma, Maria Ramón de Palma, Maria Ramón de Palma, Maria Ramón de Palma. Llévate en un corazón atravesada la alma. Llévate en un corazón atravesada la alma. Ay, le, le, le. E vocês ouviram Coetus, o folk ibérico traído da Espanha, que é uma banda incrível trabalhando a percussão tradicional com este tema, Maria Ramo de Palma, um trabalho que foi um disco do 2012, Entre Tierras. E com Coetus, nós vamos apresentar e a falar com a querida Maria da Penha, dona da casa, cozinheira e moradora histórica de Vila Anglo Brasileira. Boa noite, Maria. Boa noite, Maria. Tá ouvindo a gente? Tô ouvindo, sim. Boa noite, meninas lindas. É um prazer estar falando com vocês, podendo falar do meu bairro, da minha rua, dos meus colegas. Quero agradecer muito a Deus, primeiramente, pela vida, né? Que a vida é maravilhosa. Para quem sabe viver ela, se cuidar direitinho. E eu quero mandar um grande abraço para todos os meus amigos da Bica. Eu quero pedir a Deus também para que conforte o coração das pessoas que perderam seus entes queridos. Quero pedir muito a Deus também para que cure os que estão nas camas dos hospitais. E que Deus abençoe, que tudo isso passa muito rápido. E é um prazer estar falando com vocês. O prazer é nosso, com certeza. Obrigado aqui por conversar com a gente. A gente queria saber um pouquinho de você. Aí tem tanta gente que você conhece, né? Ouvindo aqui a rádio, pessoal geralmente aqui da Vila Anglo, né? Então conta um pouquinho pra gente como que você tá vivendo essa pandemia, como que tá a sua vida, o que você anda fazendo, enfim. Então, a gente faz tudo o que pode, né? Tudo aos poucos, devagarzinho a gente vai indo. Mas a minha vida na Vila Anglo Brasileiro, e já uns 40, mais de 40 anos que eu moro aqui. Então, assim, é um lugar que eu gosto muito das pessoas. Se eu falar que eu tenho um inimigo aqui é mentira, graças a meu Deus. E a minha vida é cheia de coisas boas. Só amizade, só carinho, graças a Deus. Conheço bastante gente, muitos já se foram, infelizmente, porque a gente não é para sempre, né? Um dia chega, Papai do Céu chama e a gente tem que ir. Mas eu espero que não seja esse meu caso, pelo menos por mais uns 50 anos. Nossa, eu vou estar bem velhinha, né? Maria, você está vendo alguma mudança nesta pandemia aqui do bairro? Algum cambio, mudança que seja importante para você? Olha, Laura, né? Sim. Eu vou te falar, viu? Eu acho que o pessoal está tendo mais cuidado, entendeu? Estão se cuidando mais. Acho que tudo isso também veio para que as pessoas prestem mais atenção no que está fazendo, no que deixa de fazer, entendeu? Para ter mais amor ao próximo. Tem que ter mais amor ao próximo, se cuidar mais. Você se cuidando, você já está se cuidando do próximo, não é verdade? O uso da máscara é muito isso também, né, Maria? Nossa, é muito importante. É um cuidado com o outro que a gente tem, né? Não só com a gente. É um recadinho que eu tenho para dar, principalmente para a juventude, que às vezes eu vejo sem máscara. Jovens, vocês que são jovens, que não sei se está ouvindo a rádio, se vai ouvir esse meu recado, mas use máscara, lave as mãos, use álcool em gel. Por favor, chega da rua, não entra com o sapato em casa. Se possível, já tira a roupa antes de entrar. Vai no banheiro, tira a roupa antes de ficar circulando em casa. Porque pode ter vovô, vovó, papai, mamãe já idosos. Então, vamos se preocupar com o próximo. Mesmo quando sai na rua, que entra num estabelecimento, usa máscara, usa o álcool em gel, vamos evitar essa pandemia, vamos evitar esse vírus, que ele realmente ele é fatal. Claro que sim, Maria. Pouca gente sai dessa situação. Olha, mesmo que sai, vai carregar para o resto da vida esse peso que passou por isso. Olha aí, Maria, não é verdade? Você falou que chegou aqui ao bairro faz 40 anos. Você gostaria de compartilhar assim a sua história de como chegou aqui ao bairro de Vila Anglo Brasileira? Olha, o meu convívio com o Vila Anglo Brasileiro há 40 anos, eu morei aí onde é o Sal da Terra, Tenho 3 filhos. Hoje eu moro aqui no 138. Tenho 3 filhos, todos casados. Aliás, tem um que tá doidinho para mandar um recado na rádio. Ele mora no Imbu. Pede para ele mandar pra gente, claro. É, eu mandei o número da rádio aí para eles ligarem. Eles ouviram o programa de vocês hoje. E assim, meus filhos cresceram aqui, casaram aqui. É, eu tenho 11 netos. É uma netaiada. E um bisnetinho, o Enzo. Já tem bisneto? Tem um bisnetinho de 2 aninhos. Não, 3 anos. Ele fez 3 anos agora. Nossa, aqui é tanto, tanto neto que a gente fica meio maluquinho. Tem uma neta que ela é especial, é a Vitória. A Vitória tem 20 anos. Vitória não fala, não anda, vive numa cadeirinha de roda. E assim, tô morrendo de saudade dela. E como ela tem esse probleminha dela, então a gente fica com medo de ir para não... Ela já passou por tantos problemas na vida. É, vivia internada com pneumonia. Agora que ela está bem, a gente está com medo de ir visitar. Amanhã eu ia lá, mas realmente tô com medo de ir. Mas assim, meus filhos cresceram, casaram aqui. Eu estou só eu e o meu marido e 2 gatinhos. E a gente está vivendo aqui nessa pandemia, fazendo o possível e o impossível para sobreviver a ela. Mas a gente vai sobreviver a ela, se Deus quiser. É, as amigas. Se cuidando. As amigas. Se cuidando, cuidando do próximo, né? Sim. As amigas estavam dizendo que nos falaram que você tem uma relação muito especial com uma escola de samba que está aqui no bairro. Águia de Ouro? Como? A escola de samba Águia de Ouro, talvez. Sim, disse uma coisa para você. A escola de samba Águia de Ouro, meu filho mais velho, Rogério, ele tocava na bateria do Águia de Ouro. Aí depois a idade foi chegando, casou, mudou para o Embu das Artes, mas cresceu dentro da escola de samba. Quero mandar um abração para o nosso presidente, Sidney Portiolo, é um grande homem também. É aqui do bairro também, Maria? Olha, que bacana. O nosso presidente é aqui do bairro. Então, um abraço para todo mundo da Águia de Ouro, hein? Para todo mundo do Águia de Ouro, para o Sidney, para a Tereza, para o Biguá, para o Nenê, enfim, o Beat, que é tudo da escola do Águia de Ouro, da Ala Metanol. Ô, galerinha da Ala Metanol, um abração, hein? Eu também desfilei. Isso que eu ia perguntar. No Águia de Ouro. Ah, que bacana. É, você desfilou? Eu desfilei na Águia de Ouro. Agora não mais, porque agora a idade chegou, né? É. A idade chegou, agora não mais. Mas olha que se houver uma brechinha, eu ainda vou desfilar. Ah, tenho certeza. deixa passar essa epidemia aí, deixa passar tudo isso. E olha eu lá na avenida de novo. Olha aí, Maria. É maravilhoso. Ah, olha, é maravilhoso. A minha nora, ela ama Águia de Ouro. Fala em Águia de Ouro, é a Cláudia. É porque vai se criando um laço de afeto, né? Entre as pessoas da escola. A escola é muito mais do que só a escola, né? É, a escola é muita gente. A gente perdeu uma pessoa também que era muito ligado no Águia de Ouro, finado Zezé, que Deus o tenha. Foi um grande homem, viu? Olha. Uma maravilha de pessoa, era alegria em pessoa. Você via ele, chegava a época do carnaval, você via a felicidade estampada no rosto dele. Era coisa linda. Quero mandar um abraço para a Márcia também, que é do Águia de Ouro. Enfim, para toda a galerinha do Águia de Ouro, porque é muitos. Não dá para falar de tanta gente, viu? Mas o Águia de Ouro foi fundado aqui na esquina aqui da bica de pedra, que era Faísca de Ouro. Futebol, Faísca de Ouro. Você ouviu que a gente inventou umas palavrinhas novas aí no começo do programa? Porque eu tô aqui querendo também mandar para a Águia de Ouro um grande abravelo. Você ouviu nossas palavras novas? Eu ouvi, achei lindo. Muito obrigada por homenagear a nossa Águia de Ouro, que esse ano foi campeã. Olha, foi uma emoção imensa. Porque é o primeiro campeonato que o Águia de Ouro ganha, né? Parabéns a todo o povo da Águia de Ouro, o nosso Abravelo e o nosso Cotobraço. Ai, obrigada, obrigada, obrigada para vocês também pela oportunidade. E mais uma vez, vamos reforçar o pessoal aí se cuidar, tomar cuidado, porque não é brincadeira. Essa doença não é brincadeira. Vamos se cuidar, gente, pro ano que vem, ou no outro ano, ou quando for, der para ter desfile de novo, a gente poder estar lá na avenida, lá, homenageando o Águia de Ouro. E por que não campeão de novo, não é verdade? Isso mesmo. Maravilha. Galerinha do Águia de Ouro, vamos se cuidar, hein? Vamos se cuidar, lavar as mãos, usar máscara, álcool em gel. Vamos se cuidar para cuidar do próximo. É isso. Eu, Maria, que sou espanhola, estou aprendendo a língua e também a cultura aqui, toda a história do bairro Vilanglo brasileira, e aprendendo que é uma escola de samba, o que significa o carnaval, né? Que é toda uma cultura muito conectada com o povo, né? Verdade. Eu gostaria que você pudesse, talvez um pouco óbvio, mas para mim não. Que é uma escola de samba? Como você explica para mim, que eu não sei muito, que é uma escola de samba? A escola de samba, para mim, na minha opinião, escola de samba é uma família. A escola de samba é uma família, porque todo mundo tem que estar ali muito unido para poder fazer um bom desfile. Então, tem que ser uma família. É tipo uma família bem unida para estar produzindo as fantasias, os ensaios, tem que estar todo mundo ali muito, muito centrado mesmo, entendeu? A escola de samba é isso, é a família Águia de Ouro. É como o grito de, quando eles entram na avenida, tem o grito, é grito de guerra, vamos supor, eles gritam, alô família Águia de Ouro, tá todo mundo aí? Aí a gente responde, tá, é muito lindo. Olha, você sabe que eu tô até arrepiada quando eu me lembrei agora desse grito. A gente também, de te ouvir. Doglinha, que é o puxador do samba, tem o Doglinha, um abraço Doglinha, um abraço pro mestre Juca. Um abração para todo mundo. O mestre Juca, ele é o mestre da bateria do Águia de Ouro. Mas a escola de samba é um grande exemplo para todos nós, né? Porque ninguém existe sozinho e é um exemplo de colaboração e de coletividade, né? De um trabalho que exatamente. Só existe porque é, antes de mais nada, coletivo, não é? Nossa, e vou te falar uma coisa. Carnaval, Águia de Ouro. Família Águia de Ouro. Olha, é emoção mesmo, é emoção. A gente fala e é emoção mesmo, viu? Mas vou te falar uma coisa, Laura. A gente vai passar por tudo isso e, se Deus quiser, a nossa escola vai ser campeã de novo para a gente comemorar em alto estilo, se Deus quiser. Vamos. Ah, vai. Vamos, eu quero estar aqui no próximo carnaval pós-pandemia, porque eu preciso já ver tudo isso, viver com vocês. É verdade. Quero mandar um abraço também pro meu filho, que é super fã do Águia de Ouro. Ele cresceu ali dentro. Eu falo para ele que ele cai um umbigo dentro da escola de samba. Olha, é verdade, viu? Ele é aquele que cai um umbigo na escola de samba, porque nunca vi gostar tanto. Ele é um dos que ama realmente o carnaval do Águia de Ouro. Ele ama a escola de samba. Ele fala, mãe, essa é a minha escola de samba. É a minha Águia de Ouro. Eu falo, sua não, é nossa. Rogério, um abração, que eu sei que você vai me ouvir, sim. Tá bom, Laura? Quero mandar um abraço também pro Caco, pra Jéssica. Quero agradecer por tudo que eles estão fazendo pelo bairro, pelos moradores, pelas crianças. Peço o Papai do Céu para proteger eles, porque é um casal assim maravilhoso. Jéssica, Caco, muito obrigado por tudo que você já fez por mim, pelo meu filho. E você, olha, Caco, você bem sabe do que eu estou falando. Muito obrigado mesmo. Hoje meu filho está trabalhando na prefeitura, conseguiu comprar o apartamento dele. Ele é o pai da Vitória, aquela, a minha neta que eu te falei, que é especial. Uhum. Então, quero mandar um abração grandão para ele, pro Caco e pra Jéssica. E nós daqui... Deus abençoe esses dois. Nós aqui enviamos um grande abraço para você, de toda a equipe da Rádio TV Mundo Novo. E esperamos voltar a falar com você, mais histórias deste bairro bonito que é Vila Anglo Brasileira, tá bom? Isso, a gente te agradece muito, Maria da Penha, e também espera que você continue aqui colaborando, ouvindo a gente, e mande aí seu recado para os vizinhos, sempre que você quiser, você é sempre uma voz muito bem-vinda aqui na rádio, certo, que é construída com os vizinhos. Muito obrigada, quero mandar um abração para as minhas vizinhas aqui, que a gente mora aqui, estamos juntas aqui há 40 anos. A gente mudou praticamente todo mundo junto para cá, entendeu? Então quero mandar um abração para elas, quero mandar um abraço também para minha amiga Fran. A Fran é a mãe da minha nora. Falar para ela muito obrigado pela filha que ela me deu. Eu falo, eu não sou sogra, eu sou mãe das minhas noras. Amo as minhas noras, as três, para mim, são minhas filhas. Quero mandar um abração para as minhas noras também. E meninas, para vocês, eu só posso pedir a Deus proteção e saúde para vocês. Vocês são muito gente boa. E quero agradecer a Rádio Mundo Novo, que eu espero que continue ajudando o nosso bairro, do jeito que está ajudando, com as músicas boas, com as palavras bonitas. A poesia, tá, Ju? Linda poesia. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Muita paz e saúde para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria. Um beijo bem grande para você. Obrigado por dar essa fala sua assim, com tanto carinho, com tantos abraços, com tanto afeto. Foi um prazer falar com você. Um grande beijo. Ai, o prazer foi meu. E que Deus abençoe a todos nós, com muita paz e saúde. É isso. Ficam com Deus e obrigada. Fica com as deusas. Até mais. Maria da Penha, dona de casa, cozinheira e moradora histórica da Vila Anglo. E agora nós também sabemos, membro da Escola de Samba Águia de Ouro. Isso mesmo, Lau. Que história bonita, né? Ao Eté. Ah, graças a Deus. Linda, né? aqui, vocês estão ouvindo as Cumbia Queers desde a Argentina, com este tema viral, o tema de los Dead Kennedys, reversionado por Cumbia Queers desde Buenos Aires, Argentina. Chegou aqui é a Ju. Gente, chegou um recado de última hora, um recadinho da Cláudia. A Cláudia é a nora da Maria da Penha. Vamos escutar. Quero dizer também para mandar um beijo para minha mãe, Fran. Ela é a Francisca aí do bar, da Bica da Pedra 132. É o barzinho da Fran. E eu moro em Budas Artes, mas eu conheço muitas pessoas da Pompeia. Adoro estar aí na Bica de Pedra. E querendo que vocês cresçam muito. Boa sorte no trabalho de vocês. Um abraço para todos aí, os colaboradores. Um abraço, Cláudia. E é isso aí, gente. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. E aqui seguimos nós aos vivos, as vivas, as vivas em Portunhol Selvagem, quando são as 7:56. Vamos a expandir um pouquinho mais o nosso programa do sábado 15 de agosto del 2020 pandêmico com uma poesia de Gloria Anzaldúa. A Glória é chicana, nasceu no Texas em 42, feminista que se dedicou a temas como mestiçagem, transculturalismo e hibridismo cultural, autora do livro Brotherlands, La Frontera, The New Mestiça, que foi publicado em 87. Uma obra radicalmente híbrida que transita entre gêneros, línguas e ao assumir, entre outras, as personas da mulher cobra, mulher cacto e de divindades pré-colombianas como Tlazolteotl, deusa da ambígua purificação e da sujeira, dos partos, dos crimes, o sujeito poético do livro The New Mestiça empreende uma longa jornada de autoconhecimento da condição feminina. Mulher cacto. A mulher do deserto tem espinhos. Os espinhos são seus olhos, se te aproximas, te arranha. A mulher do deserto tem largas e afiadas garras. A mulher do deserto vê a vespa cravar o seu ferrão e trepar com a tarântula. Vê que a arrasta um buraco, põe sobre ela um ovo. O ovo se abre, o bebê sai e come a tarântula. Não é fácil viver sobre essa terra. A mulher do deserto se enterra na areia com os lagartos, se esconde como rato, passa o dia no buraco, tem o couro duro, não resseca ao sol e vive sem água. A mulher do deserto mete a cabeça em si mesma, tartaruga, desenterra raízes com o focinho, está com os javalis, caça coelhos com os coiotes. Como uma flor, a mulher do deserto não dura muito tempo, mas enquanto vive, enche o deserto com flores de palma e palo verde. A mulher do deserto, enroscada, é serpente cascavel, descansa de dia, Mas à noite, quando é mais fresco, agita-se com a coruja, e com as cobras alcança um ninho de pássaros e come os ovos e os filhotinhos. Quando em fúria, a mulher do deserto cospe sangue dos olhos como lagarto cornudo, e quando escuta um sinal de perigo, salta e corre como a lebre, e se transforma em areia. A mulher do deserto, como o vento, sopra, faz as dunas e as colinas. Mujer cacto. La mujer del desierto tiene espinas. Las espinas son sus ojos. Si tú te le arrimas, te araña. La mujer del desierto tiene largas y afiladas garras. La mujer del desierto mira a la avispa clavar su aguijón y chingar a una tarántula. Mira que la arrastra a un agujero. Pone un huevo sobre ella. El huevo se abre. El bebé sale y se come la tarántula. No es fácil vivir en esta tierra. La mujer del desierto se entierra en la arena de los lagartos. Se esconde como rata. Pasa el día bajo tierra. Tiene el cuero duro. No se reseca en el sol. Vive sin agua. La mujer del desierto mete la cabeza adentro como la tortuga. Desentierra raíces con su hocico. Junta con las jabalinas. Caza conejos con los coyotes. Como un flor, la mujer del desierto no dura mucho tiempo. Pero cuando vive llena el desierto con flores de nopal y de árbol palo verde. La mujer del desierto, enroscada, es serpiente cascabel. Descansa durante el día. Por la noche, cuando hace fresco, bulle como la lechuza. Con las culebras alcanza un nido de pájaros y se come los huevos y los pichoncitos. Cuando se enoja, la mujer del desierto escupe sangre de los ojos como el lagarto cornudo. Cuando oye una seña de peligro, salta y corre como liebre. Se vuelve arena. La mujer del desierto, como el viento, sopla, hace dunas, lomas. Radio TV Mundo Novo. Radio TV. Radio TV Mundo Novo. Radio TV Mundo Novo. Missão Chavantes. Líderes Chavante que recusaram a missão militar são perseguidos no Mato Grosso. O procurador do Ministério Público Federal do Mato Grosso, Everton Pereira Aguiar Araújo, quer que lideranças indígenas sejam responsabilizadas por possíveis vítimas de Covid-19 após recusarem receber a ação militar. A missão Chavante, os indígenas contestam os métodos aplicados pela missão e também a demora no envio da ajuda. A primeira missão Chavante chegou na região do Alto Xingu apenas 27 de julho, após decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que o governo federal prestasse assistência aos indígenas. Contudo, diante da omissão até este momento, líderes de diversas aldeias e povos originários determinaram o fechamento dos territórios como forma de evitar a disseminação da Covid-19, colonial vírus. Esse é o principal motivo da recusa à missão. De acordo com uma especialista na questão indígena, que prefere não se identificar, a missão Chavante representa uma militarização das políticas de assistência à saúde indígena. Ela diz que as ações desrespeitam o direito à autodeterminação dos povos originários e tentam forçar a aplicação de métodos de medicina ocidental, ignorando os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas. Para ela, a ação do Ministério Público é uma forma de perseguição política e criminalização das lideranças indígenas que se recusaram a receber a missão militar. Essa militarização, segundo a especialista, também está relacionada às disputas envolvendo esses territórios. Nesse momento, o que está acontecendo é a militarização das terras indígenas dos povos originários travestida de combate à pandemia. A primeira missão deste tipo foi realizada nas terras Yanomamis, na região leste de Roraima. Nesta região, o conflito se dá em função da atuação de atividade ilegal do garimpo. Entretanto, o desgoverno, o inominável, tem reafirmado a intenção de legalizar essas atividades de exploração mineral, inclusive nas terras indígenas. Demarcação já. Gilberto Gil, Criolo, Letícia Sabatella, Margarete Menezes, Chico César, Sônia Guajajara, DJ Juena, Ticuna, são alguns dos nomes que participaram no dia 8 de agosto, num canal do YouTube do cantor Gilberto Gil, da live de, chamada Demarcação Já Remix, produzida pelo DJ Man, para o projeto social Bora Testar em Pró de Doações para levar testes de Covid às comunidades indígenas. Junto com a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o evento teve como objetivo ajudar no diagnóstico e na prevenção da doença. Marcha das Margaridas, realizada pela Confederação Nacional das Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, CONTAG, federações e seus sindicatos filiados, a Marcha das Margaridas completou 20 anos nesta quarta-feira passada, 12 de agosto, em ato virtual, claramente. Considerada uma das maiores ações de luta e resistência de mulheres do campo, da floresta e das águas do Brasil e da América Latina, a Marcha é uma homenagem a Margarida Maria Álvares, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba, que no dia 12 de agosto de 1973 foi assassinada na porta de sua casa por denunciar abusos e desrespeito aos direitos das trabalhadoras e trabalhadores rurais. A dirigente sindical pagou com a vida, mas como tantas outras lutadoras, virou semente. Assim, desde o ano 2000, a cada 4 anos, milhares de mulheres do campo, da floresta e das comunidades ribeirinhas tomam as ruas de Brasília para continuar esta luta. Despejo famílias do MST. Após 60 horas de resistência, famílias do Movimento Sem Terra foram despejadas com violência em Minas Gerais. São mais de 400 famílias sem terra que resistiram ao despejo que aconteceu em meio à pandemia por 3 dias consecutivos. Pessoal, despejo em meio à pandemia por 3 dias consecutivos com violência. A reintegração de posse da área do acampamento Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, Minas Gerais, foi executada na sexta-feira após ação violenta da Polícia Militar do Estado contra as famílias que resistiram por quase 60 horas. No início da tarde, os acampados foram alvejados por bombas de gás lacrimogêneo e dispersados do local. Segundo os movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, as casas, plantações foram destruídas poucas horas depois. A escola popular Eduardo Galeano, onde crianças, jovens e adultos eram alfabetizados, foi destruída por um trator no dia anterior. Todo o nosso apoio às famílias e ao MST na sua luta pela justiça social e pelo direito à terra. Inimigo da cultura. Governo inominável avança no desmonte da Cinemateca Brasileira em São Paulo. Governo demite todos os profissionais técnicos da Cinemateca Maior Acervo Audiovisual da América Latina, está sob sério risco de desaparecimento. O drama da Cinemateca Brasileira, que passa por um processo de desmonte pelo governo do inominável, se aprofunda. Da quinta para sexta-feira passada, foram anunciadas as demissões do pessoal técnico da instituição. São mais de 100 anos de história do maior acervo audiovisual da América Latina. Mais de 250 mil rolos de filmes em risco. Cine em casa com Sesc. Pessoal, o Sesc tem feito várias ações para as pessoas que estão em casa ou que estão evitando circular, mesmo quando elas saem, né, à noite, para elas poderem fazer alguma coisa e se distraírem, aprenderem, receberem um pouco de cultura. Além do Cine em Casa, também tem uma página que o Sesc apresenta atores com alguma peça de teatro, com música, espetáculos e até esporte para as crianças. A gente vai passar aqui o que está acontecendo nesse fim de semana ou nessa semana no Cine em Casa. Quer falar, Lau? Sim, porque você pode escolher entre 6 ou 7 filmes cada semana novos. E todos os filmes ficam aí para você ver quando você quiser. Esta semana, dos filmes publicados foi o filme Trago Comigo, da diretora Tata Amaral, que foi feito no 2016 aqui no Brasil. É a história de diretor de teatro aposentado que foi membro da luta armada durante a ditadura militar no Brasil e chegou a ser preso por 6 meses por conta disso. Ele não consegue se lembrar de nada desse período e, além de alguns lapsos momentâneos, tenta reativar sua memória, descobrindo o que aconteceu, fazendo uma peça de teatro com gente jovem. É um filme incrível que vale a pena ver nestes tempos. Então, pessoal, você que está em casa, que está aí ouvindo a gente, procura a página do Sesc e do Cine Sesc. Com certeza, alguma coisa que combina com você, com o seu gosto, você vai encontrar lá. E vai passar um fim de semana se alimentando de cultura. Isso que a gente espera. A gente sabe que a gente trouxe hoje, né, notícias tão difíceis. E tem tido, né, notícias muito difíceis. Não só nos tempos pandêmicos, mas desde o início do governo inominável. E a gente aqui compartilha porque a gente quer primeiro saber a sua opinião, sempre. E conversar com você. E a gente também quer seguir na luta e na resistência durante esses tempos tão importantes. E é importante que as pessoas saibam, né, o que está acontecendo, porque muitas vezes os jornais mais amplos acabam não trazendo muitas das notícias que a gente traz aqui. E a nossa intenção é informar e com você também ser informado e a gente construir o nosso pensamento comunitário e a nossa luta, né, e resistência juntos aqui no bairro da Vila Anglo. É isso. Nós estamos chegando hoje à última parte do nosso programa com 10 minutos de expansão, porque nós gostamos também de um tempo expandido. Lembrar que você pode nos escrever ao mail radiotv@condo.org.br, radiotv@condo.org.br, ou nos chamar, nos ligar diretamente ao 99-8247-909 para nos enviar áudios, propostas, críticas, dúvidas. Lembra aqui, 99-8247-909. Agora mesmo, 15 de agosto del 2020, 8 e 11 minutos, nós vamos a despedir este programa com uma música muito, muito linda, um rap de Guarani, do coletivo Tenon de Porá, Caraí Negão, Fabrício Tupá, Robert Tupá, com música de Caraí Negão, de Pedro Troca, de Tupá Miri. A gente agradece você, ouvinte, que esteve com a gente até agora, agradece vizinha, vizinho, todo o pessoal aqui que está acompanhando com a gente, que trabalha nos bastidores e que vocês não ouvem, a Marina Salles, a Olina Lim está aqui conosco hoje, o Max também está aqui, o Gre, que está sempre com a gente, que lembrem-se, né, semana que vem tem programa desse pessoal aí, a Juju Notari, que também está aqui conosco todo sábado, a Laura Corcoeira, minha querida companheira, que sigue comigo aí, desde... Empeço. Aqui seguimos, aqui vamos a seguir, Silvia Nogueira, aqui vamos a seguir. Hoje nossas fontes informativas foram 247, CIMI, APIP, Brasil de Fato, Rede Brasil Atual, ABOR, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e a ISA. 2882, 8 horas, 12 minutos. Um abravelo, um cotobraço, tudo de bom para todo mundo, ao ETE. Lembrar que depois dos aos vivos, chega a 3 orelhas na estrada, assim que fique conosco um pouquinho mais. Muito obrigada. E até o próximo sábado, queridos amigos. Até o próximo sábado.